Graça e paz, irmãos e irmãs, com que alegria nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje para meditar em 2 Samuel, no capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8. E nós vamos ver as diversas vitórias de Davi, as grandes proezas que ele realizou através da mão forte do Senhor, mas manteve sempre a dependência de Deus, um coração quebrantado, manteve uma postura de dependência do Senhor e por isso teve êxito nas guerras que realizou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja mesmo para sempre o nome do Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença, diz um cântico. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é contemplar o Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus eterno. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos, minhas irmãs, antes da leitura de 2 Samuel capítulo 8, eu vou fazer a leitura de um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o arrependimento, porque é através do arrependimento que nós nos aproximamos de fato do Senhor e depois, pela fé, experimentamos a salvação. Através do fruto do arrependimento, que nós notamos que essa situação mudou. Não adianta dizer, ah, estou arrependido e continuar na mesma postura e para sempre se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo, com os lábios somente, mas sem que isso venha acompanhado do fruto do arrependimento, que é a nossa mudança de atitude, a nossa metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança em todos os aspectos do nosso ser. Principalmente se você lembra que essa palavra metanoia vem do grego e é uma palavra grega e, por ser uma palavra grega, quando fala mudança de mente, é bastante diferente de como se compreendia mente, razão no povo de Israel. Ainda é diferente de como nós compreendemos no Ocidente e no Oriente. Porque na mente, na razão, na racionalidade, estava depositado, vamos dizer assim, o princípio de todas as coisas, o estabelecimento de todas as coisas, a sustentação de todas elas, ou seja, todo o processo de uma vida passa pela noia, pela mente. E por isso eu quero compartilhar com vocês esse texto que nos foi mandado pela equipe de abertura da devocional. Com relação ao arrependimento, os nossos pecados, o Senhor não se lembra deles, não faz mais registro deles. Ele lança os nossos pecados nas profundezas dos mares. Arrependimento, condição para se entrar no céu. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Se nós ficássemos só nessa leitura, já seria o suficiente. Arrependimento é a condição para entrar no céu. O arrependimento é uma condição para se entrar no reino de Deus. Só aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Cristo são salvos. Mas o que é arrependimento? Você pode perguntar. Arrependimento é mudança de mente. E olha como ele se aprofunda, porque conhece o significado e vai mais longe. É mudança de mente. Mudança de emoção, mudança de vontade. Arrependimento é mudança de mente, mudança de emoção, mudança de vontade. Por isso, quando você abrir a sua Bíblia e lá em João disser, no princípio era o Logos estava com Deus, nós estamos falando disso. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. É disso, exatamente disso. É isso que tem que vir nos rodapés das Bíblias, porque senão as pessoas acham que é uma coisa sendo outra. O que é arrependimento? Você pergunta. Então, está aí a resposta. Arrependimento é mudança de mente, mudança de emoção, mudança de vontade. Significa ter convicção de pecado, sentir tristeza pelo pecado e abandonar o pecado. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos de arrependimento. Vou repetir para ficar claro para você. Não é arrependimento e de novo volta lá, semana que vem, arrependeu de novo, aí você na outra semana e no mês que vem, e mês após mês, ano após ano. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos de arrependimento. Pelo arrependimento, reconhecemos que somos pecadores. É pelo arrependimento que eu reconheço diante de você, de vocês, que sou um pecador. E pela fé, reconhecemos que Jesus é o Salvador, porque o salário do pecado é a morte. Eu reconheço que sou pecador, então a consequência do pecado é a morte. E estaria aqui um cadáver falando espiritualmente sobre vida. Impossível. Um cadáver não tem como falar da vida. Então, através do arrependimento, nós reconhecemos que somos pecadores e a consequência do pecado é a morte. Mas pela fé reconhecemos que Jesus é o Salvador. Através da graça de Deus. Como é que isso acontece, pastor? Acontece através da graça. A graça de Deus operou prevenientemente, quando eu ainda estava morto em delitos e pecados. O texto clássico é o Vale dos Ossos Secos. Opera prevenientemente. E a graça de Deus operou através da justificação, porque eu sou justificado pela fé e aí tenho paz para com Deus. E a graça de Deus opera a salvação, aí eu sou salvo. Jesus é o Salvador, isso através da graça. Através da graça, eu sou levado ao reconhecimento. Através do arrependimento, sou levado ao reconhecimento de que sou pecador. mas pela operação da graça, mediante a fé, eu reconheço que Jesus é o Salvador. O arrependimento nos move à necessidade da fé em Cristo. E a fé em Cristo oferece perdão aos arrependidos. E eles nos abençoaram e nós também os abençoamos hoje e todos os dias de suas vidas. Everson e equipe, muito obrigado por mais essa mensagem. Então, o arrependimento nos move à necessidade da fé e a graça opera essa prevenientemente em nós, porque estávamos mortos, aí ela nos justifica pelo sangue da cruz de Jesus e ela nos salva, porque nós cremos que Jesus é o Senhor e aí somos salvos, e ela nos santifica. A graça é preveniente, é justificadora, é salvadora, é santificadora, e um dia será a graça glorificadora, porque nós viveremos eternamente com um novo corpo, um novo nome. Nós já provamos agora da graça glorificadora, mas em parte. Em parte nós provamos, mas ainda vemos como espelho. O espelho, na época que foi escrito por Paulo, era um bronze polido. Mas um dia nós experimentaremos ver face a face. A graça operará a glorificação e nós veremos face a face e experimentaremos tudo que Deus tem para nós e enxergaremos e nos santificaremos de uma maneira que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo sua vontade. Que bendita essa obra da graça operando em nós. E que bendita essa obra do arrependimento e do fruto do arrependimento e do reconhecimento de Jesus como Salvador e dessa mudança de vida na mente, no sentimento, nas ações. Que obra bendita e maravilhosa, obra que Davi já experimentou lá no passado. Ele ainda não tinha o sangue vertido historicamente, mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado, ou seja, Deus já tinha providenciado para todo aquele que nele crer, Deus providenciou o sangue. E esse sangue justifica, e salva, e santifica, e transforma nossas vidas. Louvado seja Deus. Leiamos agora, segundo Samuel, capítulo 8, as vitórias de Davi. Nós vamos de novo para a história de Israel, em particular, a matéria, história de Israel. E aqui nesse capítulo, vitórias de Davi. Passados esses acontecimentos, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Davi tomou o território de Meteg Amá das mãos dos filisteus. Do mesmo modo, derrotou os moabitas e os fez deitar lado a lado no chão. E os mediu com uma corda, calculando 2/3 deles destinados à execução e 1/3 livres da morte. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Lembre, naquela época, as batalhas eram carne e sangue, contra carne e sangue. Hoje, isso já não é imaginável. Hoje nós temos a clareza que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra outros povos, não é contra as pessoas que não creem, mas é contra principados e potestades. Mas nesse momento, esse é o contexto da história da revelação. Davi igualmente venceu Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates, Davi tomou posse de 1.700 cavaleiros e 20 mil soldados da infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos para aparelhar um grupo de 100 carros. Quando os sírios de Damasco chegaram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22 mil soldados sírios. Então, o rei Davi estabeleceu guarnições militares na Síria de Damasco e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe impostos. O Senhor lhe dava a vitória por onde quer que passava. Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Quando Toi, rei de Hamate, ouviu que Davi tinha exterminado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e parabenizá-lo por ter batalhado contra Hadadezer e tê-lo vencido, porquanto Hadadezer investia sempre contra Toi. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia dedicado a prata e o ouro de todas as nações que havia derrotado, da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi viu sua fama crescer muito e entre todos os povos retornar da batalha em que matou 18 mil homens de Edom no Vale do Sal. Em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi e o Senhor concedia vitórias a Davi em todos os lugares aonde decidia atacar. Só uma nota de rodapé para você com relação aí ao Vale do Sol e também um pouco com relação à teologia do que está acontecendo por trás das circunstâncias históricas, até dramáticas, quando vemos tantas pessoas morrerem, animais morrerem, dramáticas, extremamente dramáticas. Ainda bem que hoje nós entendemos que a luta não é contra carne e sangue. Mas essa luta entre os familiares lá, os semitas, os ismaelitas, né, que faz parte de toda aquela história de Abraão, foi uma luta que vem atravessou até agora milênios. Mas só para fazer essa informação, conquista-se, irmãos e irmãs, boa fama. Conquista-se boa fama na guerra e nas batalhas da vida. Nós podemos conquistar boa fama ou má fama. nas batalhas da vida. Por exemplo, na profissão, alguém pode ficar bem afamado na sua profissão, se dedicar a sua vida ao zelo profissional. Você pode conquistar boa fama nos estudos e ficar afamado. Você pode nem estar aqui na sequência do rodapé, primeiro lugar para ter a boa fama na sua família. Se você é alguém que zela pelos familiares, ora por eles, dá atenção a eles, aos pais, como é um dos 10 mandamentos, e assim por diante, aos filhos, netos. Nós podemos ter boa fama ou ter má fama. E agora eu não estou falando de difamação, quando as pessoas querem difamar, tirar a fama de você. Podem tentar tirar a fama de você, mas todo mundo com quem Davi conviveu sabia que no que dizia respeito à guerra, Davi vencia 10 milhares. Saul venceu milhares, Davi vencia 10 milhares. É a mesma coisa. No que diz respeito à família, todo mundo sabe, olha, tal pessoa zela pelos outros. No que diz respeito aos estudos, olha, essa pessoa dedicou-se aos estudos, que dedica-se aos estudos. No que diz respeito à profissão, a tal pessoa dedica-se à profissão. E aí nós poderíamos ficar aqui sem parar nas várias áreas da vida, no ministério. Dedica-se, dedicou-se, não tem como tirar, pode tentar difamar, pode difamar. Tentaram difamar todos os homens de Deus, incluindo Jesus. Mas o legado de uma vida que foi agraciada, falando da graça de novo, por Deus, de uma vida que andou na presença de Deus, é claro que todos erraram, com exceção de Jesus, mas a graça sobre esse alguém, no seu relacionamento familiar, ou nessas pessoas, na sua vida de estudo, na sua vida profissional, é inconteste. Não dá para contestar. Ou tem conhecimento, ou se dedicou à família, ou não se dedicou. Ou tem conhecimento, ou não tem. Ou foi um bom profissional, ou não foi. Não tem como retirar isso. Então, conquista-se boa fama na guerra e nas batalhas da vida. Mas, mediante atitudes, voltando para o texto do rodapé da BKJA, mas mediante atitudes de humildade. É importante que essas pessoas que conquistaram a fama dada por Deus no seu estudo, no seu trabalho, na sua família, no ministério, mantenham a humildade e o reconhecimento que foi Deus quem ajudou. É claro que Deus não vai abrir o livro lá na sua casa, na biblioteca, e obrigar você a ler. Mas ele não vai fazer isso. Mas é ele quem motiva, é ele quem capacita, é ele quem te dá disciplina para estudar e depois para interpretar, mediante as atitudes de humildade, nós reconhecemos que Deus está agindo. Então, meu irmão, minha irmã, Haja sempre com humildade. Primeiro, vença as batalhas da vida. Segundo, seja afamado nas batalhas da vida, mas não para sua honra e glória, para glorificar o Rei Jesus. Porque é bom tocar nas vestes do Senhor. E mantenha-se humilde, sabendo que se houve alguma coisa de boa realizada, foi realizada porque você tocou nas vestes do Senhor. É preciso ter atitudes de humildade em meio a um mundo cada vez mais arrogante e egoísta. E vai ficar pior, irmãos. Volto a dizer, não sou profeta da desgraça, de modo algum, mas é que a Bíblia nos prepara para a manifestação da impiedade, do anticristo, da iniquidade e a volta de Jesus. Então vai ficar pior. E como vai ficar pior, é preciso que haja testemunhas vivas de vitória, de fama, de zelo na família, honrando pai e mãe e na sequência, de zelo nos estudos, de zelo na profissão. É importante, mas sempre com atitude de humildade, em meio a um mundo cada vez mais arrogante e egoísta. Nosso grande exemplo está na pessoa de Jesus Cristo, que se humilhou e ganhou um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Filipenses 2, 8 e 9. Lendo o Salmo 5, 60, percebe-se que o êxito de Davi e com ele a fama foi consequência de um milagre de Deus. Uma vitória conseguida por intermédio de Deus, da oração e de um coração que se quebrantava na presença do Senhor e também um coração angustiado pela perseguição que sofreu desde que foi ungido. Salmo 60, 10, 11. E o sofrimento e a angústia quando, por não ter depositado mais confiança na capacidade humana do que na força de Deus. Diante dessa crise de Davi, também vem a luta, e já veio a luta para mim, e certamente para todos que estão me ouvindo, todos e todas as irmãos e irmãs, né, as pessoas, todos, por não ter depositado mais confiança em Deus e menos em nós mesmos, ou na capacidade humana, ou nas circunstâncias ao redor. Então, o Salmo 60 toca nisso, por não ter depositado mais confiança na capacidade humana do que na força de Deus prover aos seus, e pelo socorro que vem somente do Senhor em tempo oportuno. Quanto ao Vale do Sal, especificamente, tá bom? Teologicamente era isso. Quanto ao Vale do Sal, era uma depressão fácil, uma depressão que ficava ao sul do Mar Morto. Então, olhe lá no mapinha o Mar Morto e há uma depressão que ficava ao sul do Mar Morto. Esse é o Vale do Sal. Que Deus abençoe você, você seja reconhecido por Deus, escolhido por Ele, porque tem um coração que o ama, que o deseja, que o aspira. Como o salmista diz, que declara: não há quem eu deseje além de ti, não há na terra nem no céu. Uma música do pastor Ademar de Campos, que fala sobre isso: não há quem eu deseje além de ti, não há na terra nem no céu. Que Deus te abençoe muito. E saiba que Ele está agindo com você, e Ele está fazendo com que você possa ser um ser amado por Ele e um ser que ama a sua família, que ama os estudos, que ama o trabalho, que ama o ministério. Que Deus abençoe você nisso. Só uma menção aos oficiais de Davi para encerrar, Davi reinou sobre todo Israel. Ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Aiude, era cronista e conselheiro do rei. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías exercia as funções de escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram sacerdotes e ministros de Estado. Se o Senhor nos permitir, na sequência nós vamos falar sobre a lealdade de Davi, que é outra característica que precisamos sempre valorar e desenvolver em nossas vidas e em nosso meio, tá bem? Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e que maravilhoso esse texto, a devocional do pastor Hernandes e o conjunto da nossa devocional com a abertura desse texto dele, com a leitura bíblica, com o rodapé da BKJA e com os ensinamentos que Deus vai nos dando hoje em 2 Samuel, capítulo 8. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença transformadora operada pelo Espírito Santo em nós, seja uma realidade cada vez mais presente e seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.